Todo dia, na Sentinela, música, informação, alegria. Sentinela é todo dia, muito mais. Todo dia, muito mais você. Todos os dias, na Rádio Sentinela M, momento espírita, às 8h30 da manhã. Foi pensando em uma refeição com a porção ideal para as pequenas famílias, que é a Frango Pioneiro. Oferece produtos na bandeja de 500 gramas. Escolha o seu corte preferido. A linha, coxa e sobrecoxa, coxinha da asa, peito sem osso e sem pele, linha da asa, açame, coraçãozinho e muito mais. Bandeja de 500 gramas. É a medida certa. Muito mais sabor e comodidade. Frango Pioneiro. Produtos saudáveis, com a vida deve ser. Sentinela M, Sentinela M, a emissora que gosta de você. Todo dia, toda hora, na Sentinela. Eu sempre um amigo ao seu lado, ninguém vai ir. Faz uma abração, Sentinela. Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. A luz do nosso espírito. Foi um sonho há muito tempo acalentado. Este que o homem poder viver num ambiente iluminado. Em 1828, Thomas Alva Edison conseguiu pela primeira vez a lâmpada elétrica de filamento. A partir desse momento, tudo se modificou na sociedade. 50 anos depois, Joseph Swan patenteou a lâmpada incandescente e passou a ser industrializada. É inconcebível hoje para a nossa mentalidade. Nem mesmo sem luz elétrica. Chegamos a pensar no que seria uma casa iluminada por postes, por candelabros, por velas. Pode ser muito romântico enfrentar a luz de velas. Contudo, viver uma vida inteira tendo que ler, fazer os serviços domésticos, tratar de doentes, costurar, utilizando-se de velas, de postes, de lampiões, de lamparinas. Inconcebível. A própria natureza nos fala da importância da luz, porque nos dá ao longo do dia o brilho solar. Quando estamos vivendo sob o brilho do sol, complicado pensar na noite escura. Quando estamos refletindo sobre a noite escura, temos a oportunidade de pensar no brilho do luar e nos beijos cintilantes das estrelas. A luz é, em verdade, a grande mensagem do Criador diante das trevas, que ainda encarnam a vida humana. Diz o Velho Testamento no livro de Gênesis. E o Senhor fez a luz. Faça-se a luz. Cria de luz. E a luz se fez. E Jesus de Nazaré afirmou sem rebuço: Eu sou a luz do mundo. Aquele que andar em mim jamais conhecerá as trevas. Naturalmente que a luz que falava Jesus Cristo não era uma luz física. Ele falava de uma luz mental, de uma claridade espiritual, de algo que ele viera trazer ao mundo para nos retirar das nossas sombras. Sombras de ignorância, noites de maldade, escuridão dos tormentos. Então, ele veio como um astro do dia, uma estrela de primeira magnitude, com essa coragem de dizer no pleno período das sombras: Eu sou a luz do mundo. Mas o homem de Nazaré ainda propôs que nós também trabalhássemos por desenvolver a nossa própria claridade. Brilhe a nossa luz. Jesus propõe que façamos brilhar a nossa própria luz, porque somos luzigentes. Somos criados e gerados pela luz de Deus. Este é um convite para que trabalhemos o quanto nos seja possível, para sairmos das trevas do não saber, do não sentir, do não amar, do não viver. Em outro momento, assegurou o telefonista, quando seus olhos forem bons, todo o seu corpo todo. Os nossos olhos bons não são os olhos da face. É a nossa maneira de ver as coisas, nossa visão de mundo, nosso olhar sobre as pessoas. Na medida em que formos misericordiosos, atenciosos, fraternos para com os outros e seus problemas, é natural que estaremos evoluindo, crescendo na direção do autoestima. Todo o nosso ser espiritual, o nosso corpo espiritual, nosso corpo astral, brilhará. Todo o seu corpo terá luz. Todos os grandes gênios espirituais do mundo valorizaram a luz. Não é à toa que Siddhartha Gautama, o grande Buda, é chamado a luz da Ásia. Por isso, quando Jesus afirma ser a luz do mundo, ele ultrapassa as dimensões de todas as formas, de todos os seres, e se mostra de fato como a luz, modelo e guia para todos nós. Houve quinta-feira, 3 de outubro de 2019. Patrocínio Castor. Estou de colchão. Ventilela AM. A sua manhã está sempre fora do som. Alegria, música, informação. E participe.